Thank you. faça aqui as quartas-feiras. E hoje a gente tem aqui o Guilherme Copel. Tá bom? Eu estou organizando já, antigamente eu organizava com o Matias. O Matias só vai ter novembro, então eu estou sozinho organizando. Eu sou o Henrique Wall. Thank you.